chantagem emocional. Eu gosto. Tá difícil de viver sem o amor dessa mulher. Meu coração não quer ouvir falar de outro em seu lugar. Tô vivendo por viver, tô sofrendo por querer um amor que me deixou e não sei se vai voltar. Mas se quiser voltar eu aceito. É que eu nunca tirei esse amor do meu peito. Sei que vão falar porque eu aceitei. É verdade que ela errou, mas eu também já errei. Ela me perdoou, agora é minha vez. Não vou viver na solidão por capricho. Eu só quero ser feliz, nada mais que isso. Se eu tiver o amor dessa mulher, pra mim o resto é lixo. Meu coração não quer ouvir falar de outro em seu lugar. Tô vivendo por viver, tô sofrendo por querer um amor que me deixou e não sei se vai voltar. Mas se quiser voltar eu aceito. Que eu nunca tirei esse amor do meu peito. Sei que vão falar porque eu aceitei. É verdade que ela errou, mas eu também já errei. Ela me perdoou, agora é minha vez. Não vou viver na solidão por capricho. Eu só quero ser feliz, nada mais que isso. Se eu tiver o amor dessa mulher, pra mim o resto é lixo. Se eu tiver o amor dessa mulher, pra mim o resto é lixo.